Continue, por gentileza. Torre 35627, no ponto de espera, vamos lá. Não tenho ponto de espera e aguarde, princípio. Dan 3217, no solo 01, livre à direita no 219. Direita 219, 3217. Aproando Elefa, o 6321. E 6321. 02, continue a aproximação, aguardando essa livre aeronave linha para decolagem. 7, 0, 02. Oxana é 6327, usando de 100 graus com 15 nós. Tem livre decolagem na 10. 7, 0, 0, 0, 6, 3, 2, 7. Quebra, sobrevoo no Baradona, pouso no pote. Que o senhor apresentou o plano para esse trecho? É porque ainda não dispomos desse seu trecho. Pode prosseguir então a via litoral e pode passar no pedágio. No 2 da Gol, tem livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 15 nós. Livre pouso, o Sugol, 10 no 2, 100 graus com quantos nós temos? 1-6. 1-6, graças. Oxa 6327, decolou 03, controle, 119.8, bom gol. 1-198, 6327, grato, bom trabalho. Controle de Salvador, muito boa tarde, Oxa 6327. 327, contato radar, tudo 240, saída da EL. 240 na da EL, 6327. 627, condicionada, pode ser tráfego na curta, na curtíssima, ali mantém essa 10. Ok, visual com tráfego, não vai nem manter após o pouso do mesmo. 5.27. Marinha 50, confirme por gentileza. Marinha 5039 com ala Marinha 5050. Pronto para o táxi e autorizado, decola da presente do Pátio Militar. Gente, vamos manter a posição e vai aguardar por gentileza. Tem aeronave que vai cumprir o perfil da saída Puca, converge com a sua curva, ok? Mantenha a posição e aguarde. Você decolaria direto do pátio ou taxiaria até o hotel? A tempo, decola para o pátio. Gente, mantenha a posição e aguarde para decolagem. Aguarde. Voo no 012. No solo agora 04, livre à direita no 209. 209, voo no 012. Saída, 637 graus. 35241, 40 milhas na passada. 5241, cruzando 145, chame centro Recife, 1288, tenha uma boa tarde. 1288, centro Recife, boa tarde, 35241. 5627, o vento é de 100 graus com 15 nós, sem livre decolagem da net. Vai iniciando 5627. Salvador, boa tarde, chamei a 6314, aprovação Petrolina conforme. 6314, cancela a cópia. Afirmativo, precisa. Autorizado Petrolina 340, via Peso 10. Subida Momo Flock. Primeira curva à esquerda após a decolagem. O código transponder é o 5153. E o controle em 120, corrigindo 119.8. Autorizado para Petrolina 340, aerovia Uppers, voo 190. Só poderia confirmar o primeiro nome da subida? Momo? Isso, Mike Oscar, Mike Oscar. Momo, transição, Flock. Fox Lima Oscar, Charlie Kilo. Afirmativa, a subida será Momo, transição, Flock. O transporte 5153 e o controle de saída 6198. Correto, só confirmar a aerovia, Upezulu 20, Upezulu 20. Positivo, Upezulu 20. Né? Correto, chama para puxa acionamento. Porta o puxa acionamento. 150, saída Puca. 150, perfil Puca, 5627. Puxa. Puxa na 6321, chame o centro Recife, 1288. É, 1288 Recife, 6321, obrigado. Boa tarde. Vai marcar por cima do hotel. Gol no 012, ingresso Juliette, portão 09. Juliette para o 09, 09. Portão 3155, vai aguardar a passagem do Boeing da Gol à retaguarda para reiniciar no 62. Então, após a passagem do Boeing da guarda, vai tentar o pushback no 62. Pushback normal, assim, com a cauda virada pro pátio, ou não? Afirmo, pushback normal. Ok, obrigado. Trolling, 119.8, Marinha. 5039, buraquinho, controle de 119.8. Grato. 08, ok? Ok, grato. Code 5135 5135. And Salvador Departure Control 119.8. Kilo Quebec Sierra, ciente, descida as condições visuais, a seu critério, não há tráfego, frequência é livre até volta. Exit, how many people on board? Zero 03 on board. Clear to start up, report ready for taxi. Lima, Mike Foxtrot, chame agora a Torre Salvador no 895. 1895. Torre Salvador, papapapalhão, Mike Fox. Lima, Mike Fox, vai prosseguir pro Barradão, confere? Afirmativo, quando autorizado, direto Barradão. Manda presente, prossegue direto Barradão, mantendo contato bilateral comigo, por gentileza. Na sua escuta, reporta para final, o Leão Alfa. Autorizado o cruzamento do eixo da final da 9735, reporte quando livrando. Pode estar livrando, Fox. Salvador, Marinha 5039. 5039, prossiga. Marinha 5039, decolado com ala Marinha 5050, em buraquinho restrito a 1000 pés, estima Aracaju ao Zuno 824. 1934, acionado 0273. Ok, 1934, mais um Aracaju. Qual seria a altitude ideal para o trecho? Altitude 3.500 pés. Autorizado 3.500 na presente, o 503. Na presente, 3.500 graus, bom dia. Liberou o eixo da 17. O Lima Mike Fox. Gente, Lima Mike Fox. To clear taxi until the hotel taxiway. On the hotel, maintain position and call me again for the crossing the runway. Fox controle 119.8. 119.8. Olha, Salvador, Lima Mike Fox voltando o visual para pouso. Ok, Lima Mike Fox. Frequência livre e até o retorno. Frequência livre até a próxima, Fox. China 6327 AM Centro em 1251, alterna 13325. 513325, confirmando para o 6327. 6327, 1251, alternativa 13325. 251-3325, obrigado, boa. Rumba 22, call now the tower 118.95 for crossing the runway. Matthew, sir, call now tower 118.95. Confine. Marinha, mantenha minha escuta. Vitor Kilo Delta, prossiga. Tutu, line up and wait, runway 10. Pronto para a cópia? Está autorizado Salvador Brumado, nível de voo 105, sai inicialmente corredor axé, restrito no mil pés até o farol da barra, após seguindo orientações do controle. 5041 é o código transponder, 120 corrigindo, 1198 é o controle. 18.8. 98, 3155, boa. Quilo Delta, cotejamento correto. Com 1-0 a bordo, no pátio 5, adicionamento táxi decolagem agora com a torre 1895. E a 5051, tá pronto para a cópia? autorizado Salvador Aracaju, o número 10, vai seguir no corredor forte com a primeira curva à esquerda, cabeceira 1 a 0. O código transponder é o 0274 e o controle em 119.8. Tá 3155, pode ir na prova de Leda? Exato. Leda, tá 3155. Confirme apenas o seu B? Aracaju. 5627 na prova de Aracaju. Marinha 5051, livre acionar, chame quando o táxi. Decono. Number 22, airborne 817, contact Azul 2119, decimal 8, see you. Number 22, Salvador, control 119, decimal 8, see you. Delta, tá autorizado até a Papá, reporte para ingresso na 97. Salvador, departure de rumba Tutu. Rumba Tutu, climb MT level 090, lotar departure. Rumba Tutu, climb mantém flight level 090, lotar departure. Salvador é o TAM 3216, formação Lima, Arauto, eles vão entrar no Fortaleza, o 370. 3216, pronto para a cópia portal? Afirma, querido. autorizado Fortaleza, nível de voo 370, via pêndulo 19. Momo Froti, é a subida, primeira curva direita após a decolagem. 5553 é o código, 1198 é o controle. 2 e 1 autorizado Fortaleza, na Pêndulo 19, com a saída Momo Froti, primeira curva direita, decolando 1-0, o transponder 5553. Controle em 119, decimal 8. Correto, chama para puxar o seu da Lima 340 para Confins, por gentileza. Autorizado Confins, nível de voo 340, via perto Luna 6, seguida da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem. O código transponder é o 5164 e o controle em 119, decimal 8. Autorizado 340, Confins, via Rotoplan 10. Plano da 10, uma esquerda da El, Leda e Brito, curva direita da El, Leda e Brito, a fazer o 1-6-0-6-5-1-6-4, o responde, 19-8-1-2, saída, para o 4-1-4-4. Correto, chama para puxar o ferramenta. Trip 5627, Amicentro Recife, 1-2-6-8-5, alterno 2-5-4. 1-2-6-8-5-1-2-4-5-3-5-3-2-5. Secundária 1-2-5-4-5. 1-2-5-4-5. 3-1-5-5, chame o centro Recife, 1-2-5-1, alterna 1-3-3-2-5. 1-2-5-1, alterna 1-3-3-2-5, 3-1-5-5. Identifique, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, 1010 é ajuste. 1010 desce para 4 mil. 4 mil. 314. Torre Salvador, Marinha 5051 com ala. Está pronto para decolagem, está autorizado na presente posição para despertar. Livre decolagem, o vento é de 100 graus com 14 nós, Marinha 51. Decolagem para decolagem para despertar. Protocópia. Autorizado Salvador, Salvador, 1000 pés, corredor Axé, com curva direita após a decolagem, com TGL Valença, 0117 é o código, 1208 é o controle, corrigindo, 1198. Da Marinha decolou 24, vai prosseguir para o outro buraquinho, de intercepto forte e para chama o controle em 119, decimal 8. 5051, chamará controle 119, decimal 8. Mantenha na 7, parte quando pronto para decolagem, de aquilo dentro. 5051. 5051, boa tarde, prossiga meu pé, via corredor forte. Destino Aracaju. 5051, prossiga general, meu pé e após forte, destino Aracaju. O 5050, seu, sua altitude ideal é meu pé? 5051, meu pé. Ok, então, reporte ele na CTR. Reportará ele na CTR. Eco Lima, prossiga. Mike Eco Lima, ainda não tenho meu radar, por esse qual sua altitude? Ok, Mike Eco Lima, prossiga posições visuais, reporte passando para a Ford. Mike Eco Lima vai observar aí sentindo o posto, um helicóptero da Marinha Brasileira a 3.500 pés. Okay? A bordo, não é isso? Afirmo. Táxi autorizado para o ponto de espera da 10 via Índia e Alfa. Quando pronto, chame a torre em 11895, o Xaner 6314. Índia e Alfa, ponto de espera 10, 11895, chame a torre. Desça para 2.000 pés, livre LS. Desça para 2.000, livre LS do voo 19. Ok, foi feita a modificação do transponder. Você está pronto para copiar? Pode falar. 5411, 5411, código transponder. Ok, transponder Kilo Delta decolou os dois ósseos no controle em 119.8. Controle 19.8, grato, 20 Kilo Delta. Torre, Oxenê 6314, boa tarde, está pronto, pode parar 10. Oxenê 6314, muito boa tarde, Linda decola pista 10. Vento é de 100 graus com 149. Toma informação, tem um helicóptero a 1.000 pés prosseguindo com proa do corredor forte, não interfere com a sua decolagem. Só pra sempre. Gente, Oxenê 6314. Ok, Mike, é com Mike. Você prossiga via litoral a 1.000 pés, reporte passando para a forte. Estabilizando a final da 10.925. Mike, é com Lima, reporte Portão Interlagos. 1925, prossiga no LS, chame torre no 895. 1895, 925. Controle de Salvador para passar com o Vitor Kilo Delta, decolou, cabeceiro 97, mantendo 1.000 pés, corredor axé. Vitor Kilo Delta, prossiga 1.000 pés, via corredor axé. Qual seria a sua proa ideal para o destino? A proa 272, senhor. 272, pode prosseguir direto destino, aguardando para acender a 105. Afirmativo. Destino agora 272, aguardando para acender ao nível 105. Salvador 3.2 no meio para o despeque de acionamento na 02.